Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho neste tópico anunciar algo que será de desagrado de muitos de vocês. Muitos mesmo. Eu imagino que alguns compreenderão, porque haverão mudanças drásticas aqui. Alguns são mais compreensivos, mas outros nem tanto, até porque o formato que nós utilizamos atualmente é muito cômodo. É um formato muito acessível. E que, de fato, é aquele que gera impacto. Mas é um formato que é insustentável. Não tem como manter. Eu vou explicar por quê no decorrer desse vídeo. E espero que vocês fiquem até o fim para entender exatamente o que vai acontecer a partir de agora. Muito bem. Como eu coloquei aí no título do vídeo, a indagação. Audiobooks são legais? No sentido de legal, da lei? Não. Eles não são legais. O que eu faço aqui no Cantinho do Corvo é algo permitido legalmente? Não. E esse é o ponto. Esse é o ponto e por isso eu estou fazendo um movimento agora de tentar não tornar ainda mais sério o que eu venho fazendo até então. Mas alguém pode vir me perguntar: mas Corvo, você chegou aos seus 1000 inscritos, agora o canal está crescendo, justamente agora que o seu canal está grande, você vai fazer essas mudanças drásticas que podem jogar ele lá para baixo de novo? Então, eu não sei se vocês recordam, principalmente os membros mais antigos do canal. Eu sempre disse para vocês, não tenho pretensões de criar um canal grande, mas uma pequena comunidade do canal que seja interativa, uma comunidade que goste de discutir literatura, falar sobre literatura, ou seja, lidar com literatura de alguma forma. Eu não tenho pretensões de canais gigantescos de 10 mil a 100 mil inscritos. Eu não tenho pretensões de fazer com que o meu canal do YouTube, o Cantinho do Corvo, se torne um canal a ser monetizado no YouTube. Eu não tenho interesses financeiros com ele. Eu sempre deixei isso muito claro para vocês. E dar um pontapé, uma rasteira no meu canal agora, fazendo modificações nele para que ele entre dentro do sistema permitido pela própria plataforma, pelo próprio YouTube, sim, é uma rasteira. Mas é uma rasteira necessária e que só comprova que meu interesse não é esse, de fazer com que o canal cresça, ou seja, lucrativo. Não é, nunca foi. É simplesmente um lazer para mim. É um lazer. Ler para vocês, narrar para vocês, principalmente para aqueles que não podem fazê-lo, ou por questões financeiras, ou por limitações visuais, isso tem muito valor para mim. É muito motivador, é muito interessante, gostoso de fazer. Só que eu sou impedido por lei de fazer isso, de determinadas formas. E o YouTube é uma plataforma de ampla divulgação. Ela atinge muitas pessoas. Criar acessibilidade, acesso aos livros pelo YouTube é perfeito, é maravilhoso. Só que, economicamente falando, isso é impossível, porque as obras detêm os direitos autorais. É mercado, é capitalismo. Né? Os detentores dos direitos autorais querem que vocês comprem os livros. A cada pessoa que acessa o meu canal e faz a audição do livro que eu posto aqui, é o risco, não é uma certeza, mas é um risco de que aquela editora que detém os direitos autorais do livro em questão perca uma venda. Embora eu esteja ajudando muitas pessoas, é inegável, não dá para negar, que eu estou também causando algum dano econômico. Deixe claro, e econômico, possivelmente um dano econômico, à editora que detém os direitos da edição do livro, né? Então, uma coisa não anula a outra. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que, não, que isso, é só uma postagem, é a sua leitura, nem é o livro em si, é a sua interpretação do livro. Não. É o livro, sim. É a minha interpretação do livro, mas ainda é o livro, ainda é o material. Por exemplo, quando eu estou lendo The Witcher, são as palavras do Sapkowski. E o Sapkowski, o escritor do livro, ele tem contrato com as editoras e os países que publicam a obra dele. Tanto o Sapkowski quanto a editora responsável pela publicação da obra dele, por exemplo, que aqui no Brasil é Martins Fontes, elas que têm o direito de lucrar com essa obra. Está no contrato delas. Entendem o que eu digo? Né, qualquer uso que se faça dessa obra e que não apenas lucre com ela. Não é só isso, não. É qualquer ação que nós tenhamos com a obra que possa intervir e impactar o negócio que eles têm, o negócio que a editora tem, como que o autor tem com a editora, isso é ilegal. Não pode existir. Entende? Então, fazer essa mudança é necessário. Mas aí vocês poderiam vir e me perguntar, Corvo, ok, entendemos a sua colocação, que nem é minha, uma colocação legal, diga-se. Entendemos a sua colocação, mas você esperou deixar o canal crescer tanto, para de repente vir e passar a rasteira nele, acabar com ele? Isso não faz sentido. Então, uma construção de sentido foi se dando com o tempo. Era apenas uma experiência, um lazer. E se a modificação drástica que eu preciso provocar no canal, ela seja pertinente a partir de agora, é porque é exatamente agora que eu tenho que parar de fazer, no formato que eu faço, as coisas por aqui. Por quê? Porque finalmente eu cheguei, o canal chegou, vocês impulsionaram o canal em direção ao quê? Aos 1.000 inscritos. Quando nós atingimos o ponto onde o canal se torna o local onde 1.000 pessoas participam dele e contemplam o seu material, é quando o YouTube aprova que esse canal passe a ser monetizado. E é justamente esse é o problema. Quando ele passa a ser monetizável, que o buraco aumenta. Que os problemas podem começar a acontecer. A princípio, o canal era inofensivo para os negócios editoriais do país. Quase ninguém entra, quase ninguém assiste, as visualizações são mínimas. Para um vídeo do The Witcher, um vídeo, ter mais de 1.000 visualizações, levou-se quase 2 anos, eu acho, para isso acontecer. Bastante tempo mesmo, né, para ter mais de 1.000 visualizações. E isso também só se deu, não em virtude do livro estar postado em audiobook, mas porque também a Netflix diretamente fez um marketing da série que fez com que as pessoas procurassem os livros. Ou seja, né, enquanto o canal é pequeno, o estrago não é muito grande. Não é tão grande. Então, a intenção é que continue pequeno. É o processo reverso. Entendem? É o reverso. O que eu quero fazer não é que o canal cresça. Eu quero fazer com que o canal diminua. Mas não de qualidade, mas de quantidade. Porque legalmente, economicamente, em questões mercadológicas, eu não posso continuar fazendo o que eu faço. Pelo menos não aqui. Né? Quando se tem uma abordagem mais amena, digamos que eu vá na livraria amanhã. Eu saio de casa, como eu fiz, né? Saio de casa, vou na livraria e fui lá e comprei o The Witcher, O Tempo de Tempestade. Eu comprei o livro. Eu estou lendo o livro para vocês com ele nas minhas mãos. Eu comprei. Mas isso não me dá o direito de criar o áudio. Primeiro ponto. Mas eu comprei. Se eu quiser sentar numa praça próxima da livraria e começar a ler em voz alta, as pessoas pararem para me ouvir, e eu continuar lendo para elas, eu posso fazer isso. Não há nada legalmente que me impeça de sentar numa praça e ler o livro para as pessoas. Não existe isso na lei. Mas reproduzir via MP3, áudio, tem. Principalmente em plataformas de grande divulgação, de ampla divulgação. Eu não posso fazer isso. Entendem? É questão de impacto, do quanto de pessoas você vai atingir. E o YouTube é uma plataforma, potencialmente, que atinge muitas, muitas pessoas. Eu estou com um exemplo aqui de contrato de edição, só alguns pontos importantes aqui, que é justamente no começo, ó, um exemplo simples de contrato de edição. Ó. O autor, sendo titular dos direitos autorais da obra, cede ao editor os direitos de edição sobre a referida obra, obrigando-se esta a reproduzir e a divulgar a obra em caráter de exclusividade e a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas nas cláusulas seguintes. Percebem? Só um tópico de um contrato de edição já coloca essa questão. A editora obriga-se a remunerar o autor na base de porcentagem sobre o preço de cada capa, de cada obra vendida, estendendo-se por preço de cada capa estabelecido pela editora para a venda ao consumidor. Cada unidade vendida deve ser paga para o autor. É a obra dele, né? E isso se estende, se amplia para cada forma de comunicação dessa obra. Independe se é um audiobook original produzido pela editora que fez o contrato com o autor, ou com um audiobook que é o meu. O meu não pode existir. Não se o autor estiver vivo ainda ou não tiver morrido há 70 anos mínimo. Ou seja, no canal eu posso manter os audiobooks que eu fiz do Edgar Allan Poe, porque eles estão inseridos dentro de uma coisa chamada domínio público. Eu posso pegar aqueles livros e lê-los todos. Todos os contos do Edgar Allan Poe, porque ele já morreu há 70 anos. Aqui no Brasil, alguns outros países, essa norma pode variar, mudar, ou até nem existir, mas aqui no Brasil eu posso pegar o Edgar Allan Poe e lê-lo todo. Ele já morreu há mais de 70 anos. Então, em virtude do autor já ter falecido nesse prazo de tempo no Brasil, eu posso pegar os contos dele e ler no YouTube. É me permitido fazer isso, sem nenhum problema jurídico envolvido, por mais que editoras tenham direito sobre a obra dele também, de vender os livros. É uma regra, essa é a legislação, né? Mas no caso do Sapkowski, por exemplo, ou da Anne Rice, por exemplo, não, eu não posso fazer isso. Não posso, não tem discussão. Não há margem na lei para isso. Não posso fazer. Simples assim. E eu disse lá no início do áudio que esperava que vocês ficassem até o fim do áudio. Seguissem comigo. Isso quer dizer que eu vou acabar com o Cantinho do Corvo? Não. Não vou acabar com o Cantinho do Corvo. Até porque as minhas pretensões iniciais de apresentar a obra e discutir a obra com pessoas, elas ainda existem. Né, elas continuam. A questão é que isso é inviável aqui. Se vocês, 1.000 inscritos, se houvesse a possibilidade de sentar com vocês numa praça e ler o livro para vocês, seria belê. né, colocar aqueles amplificadores gigantescos, né, tipo para show de heavy metal, e começar a narrar o livro para vocês. Não, eu acho que assim também seria ilegal, pensando bem. Ah, seriam pessoas demais. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Vocês entenderam a ideia onde eu quero chegar com isso, né? É a forma. O YouTube gera muito impacto, ele tem a possibilidade de atingir muitas pessoas. E apresentar o conteúdo puro não é possível, né? Então, o Cantinho do Corvo acabou, ele vai deixar de ser do jeito que é, né, em relação às obras literárias que eu apresento nele? Não necessariamente, só que eu não vou trazer as obras literárias, no caso, na íntegra pra cá, porque a qualquer momento eu posso tomar um processo. Simples assim. Não posso fazer isso, porque o meio de divulgação, o canal, ele tem um impacto muito gigantesco. A Google existe no mundo inteiro, ela chega a qualquer lugar do Brasil que tenha um sinal de internet, né? E devido a questões contratuais, eu estaria ferindo as editoras. Agora que o canal começa a ficar grande. Agora que ele ele entrou num status onde ele é finalmente um canal monetizável. Envolveu dinheiro, pessoal. Envolveu dinheiro, pessoas. É uma lição, assim, básica da vida. Pintou dinheiro. Sujou. Vai ter problema. Alguém vai notar, alguém vai ficar atento a esse fato. E quem é de direito, dono do produto, vai reivindicá-lo. E com todo o direito de fazê-lo. Com todo o direito de fazê-lo. Não há o que questionar. É direito das editoras fazerem isso. É direito de um autor fazer isso. Se a editora e o autor não dá a devida autorização, é direito desses detentores da obra fazerem essa reivindicação. Então vamos ao que interessa, de fato. Fiz toda essa explicação porque talvez nem todas as pessoas estejam cientes realmente dela, né? Tentei ser didático, acessível, sem colocar muita coisa técnica aqui, mas porque assim, é uma informação muito simples, né? Uma informação muito lógica, plausível, para ser dada. Mas então vamos ao que é prático, ao que realmente muda. O Cantinho do Corvo, eu vou continuar com a página. Vou continuar. Agora que eu entrei na faixa dos mil inscritos, e que deve cair em virtude disso, novamente, eu vou continuar com o canal. Só que a maneira de usar o canal tem que mudar. A maneira como as obras são retratadas aqui tem que mudar. Corvo, você vai deletar tudo? Não, não vou deletar tudo, mas eu não vou usar no YouTube. Para quem sabe, para quem presta atenção, quando eu informo isso, o que eu coloco aí na descrição do canal, dos vídeos, na descrição dos vídeos principalmente, é que tem um blog do Cantinho do Corvo e tem o Facebook do Cantinho do Corvo. Tudo que eu gravei, horas e horas de vocalização desses vários livros que eu trouxe para o canal, eu não postei apenas aqui. Postei no blog também. E o blog, enquanto aqui no YouTube eu tive literalmente centenas de milhares de acessos, num período aí de um ano e meio, no blog foi poucos milhares de acessos no mesmo período. A diferença é grande. É quase 100 vezes, ou até mais de 100 vezes menos do que aqui. Então eu não vou jogar essa leitura fora. Eu quero continuar trazendo possibilidade de contato para as pessoas que não podem tê-lo. Gosto disso. Me propus a isso. Mas tem que ser de uma forma um pouco mais consciente. Tem que ser de uma forma um pouco menos danosa para as editoras. Ainda assim é um risco? Sim. ainda assim é um risco. Se a editora decidir, por exemplo, uma editora decidir tomar a mesma postura que tomaria em relação ao canal com o blog, se ela fizer isso, é possível? É possível. Mas o que eu posso fazer é tentar me resguardar e me afastar da maneira mais forte possível de que o que eu leio, aquilo que eu vocalizo, se torne um produto comercial. Não pode ser. Não pode ser comercializado. E aqui no YouTube, a partir do momento que você atinge a marca dos 1.000 inscritos, ele passa a ser. Ele passa a ser verificado, reconhecido como um produto suscetível à comercialização. Corvo, tem muitos audiobooks no YouTube, um monte de gente lendo. Tem. Não pode. É ilegal. Não pode. Tem canais grandes, Corvo. Sim. Eles estão ganhando dinheiro, Corvo. Sim. Não pode. É ilegal. É crime. Entendem, meus caros? É crime. Não pode fazer isso. É ilegal fazer isso. E como as minhas pretensões nunca foram essas, não me custa fazer isso. Mudar a estrutura de como as coisas acontecem. Nossa, você está passando, você está se sabotando. Sim. Basicamente, sim. Mas é o intuito que me importa. É o intuito que me é caro. Entrar em contato com as obras. Dar alguma possibilidade de contato com essas obras para quem queira. E tirar alguma coisa delas. Explorar alguma coisa delas. É o fim do Cantinho do Corvo? Não. Hoje eu coloquei a proposta aí, né, de um formato de podcast onde nós podemos discutir livros, né, nossas leituras. Vou continuar, para quem quiser continuar comigo, aqui, com essa proposta. Só que ao invés de postar aqui a grande informação que vocês queriam, e ao invés de postar no YouTube, que atinge milhões de pessoas, milhões de brasileiros, eu estarei postando lá no meu blog, onde vai uns poucos gatos pingados. Quem realmente tiver interesse de ouvir a obra, ou ter acesso à obra, em audiobook, vai lá. Vou me afastar do YouTube. No sentido de postar as obras integralmente aqui. Mas elas continuarão lá. Os livros no blog. Os livros que eu já narrei, eles vão continuar lá. Então, eu estarei fazendo aqui, efetivamente, avisos, né, informações de que eu estarei continuando com o processo lá. Nesse momento, o que eu estou lendo para o canal? The Witcher, né? Anne Rice, As Crônicas Vampirescas, Thomas Harris, Hannibal, são as séries que eu estou em andamento, né? Robert Howard, Conan, do mesmo autor Solomon Kane, retomei, porque pediram que eu retomasse. Eu não vou parar com elas. Inclusive, farei de outras coisas, mas estará no blog. Escondido mesmo, que não é para ter acesso, é uma coisa particular. O meu grande ideal seria tornar realmente particular esse acesso, né? É para pessoas próximas mesmo, né? Mas como um canal de internet é um espaço público, né? Torna-se também para pessoas que não são próximas. Mas seria uma pequena comunidade ali que pudesse ter acesso a algumas falas, trechos, e pudesse aprender alguma coisa com isso, discutir alguma coisa sobre isso. Então não vai acabar o Cantinho do Corvo, eu continuarei lendo. Só que aqui eu avisarei que estarei lendo. E as obras estarão lá. Então, esse meu vídeo aqui, eu vou deixar, pelo menos tentar deixá-lo em destaque, por uma semana mais ou menos, para que as pessoas tenham acesso a ele. E dessa vez eu peço like, tá, pessoal? É importante mesmo que agora vocês deem um like. Porque eu preciso que os membros do canal escutem esse áudio. Tomem conhecimento dele. Para saber por que as coisas estão mudando e como elas passarão a ser a partir de agora. Eles precisam saber disso. Muita gente vê o vídeo e se não é o audiobook que está acompanhando, não clica, não acessa. Então preciso do like. Preciso que esse vídeo seja divulgado realmente para quem é membro do canal. É importante que eu faça isso. Então, esse vídeo vai ficar em destaque no canal, mais ou menos uma semana, e depois eu passarei a dar anúncios mais diretivos. Olha, pessoal, estou na leitura tal, tal, tal, tá lá no blog. Sacaram? Vou estar avisando que estarei na leitura, estarei fazendo as leituras, os audiobooks não vão sumir, não vão acabar lá. Aqui, eu terei que fazer essa retirada. Mas vocês estarão sendo informados de que as leituras estão acontecendo mais lá. Então, vocês vão trocar o acesso aqui pelo acesso ao blog. O blog não monetiza, lá não tem anúncio. O YouTube não faz acordos com empresas de anúncio, de marketing, de escambau A4 para monetizar qualquer coisa. Vai continuar lá. Ok, pessoal? É uma mudança que é necessária. Se ela não ocorre, o canal, uma hora ele vai sucumbir. Cada vez mais que o canal atingir níveis de crescimento como ele atingiu nos últimos 2 meses, se ele continuar nessa toada, ele vai pro beleléu. E eu vou pro beleléu. Vocês estão me entendendo? Vocês se lembram de um site chamado Mega Filmes? Um site aí que costumava postar vídeo de graça na internet? Vocês se lembram desse caso? Se vocês não se lembram, procurem. Leiam a respeito dele. O dono supostamente tinha as melhores intenções. Foi ele? Foi essa a defesa que ele teve no tribunal? Não queria lucrar. Nunca vi ninguém ser punido por causa disso. Ele tinha essa fala. Ele tinha essa oratória. Foi associado à formação de quadrilha. Se eu não me engano, foi essa a pena dele. Lembram do Mega Filmes? É por isso que ele sumiu. É uma coisa séria. É uma coisa realmente que é danosa, não há como negar isso, para os detentores de direitos das obras. Então, para aqueles que chegaram aqui ao fim desse vídeo, muito obrigado, era importante. Mudaremos o modo operante. Aqui estarei comentando sobre as obras, informando sobre as obras, mas a acessibilidade, o lugar de acessá-las, será onde? Lá no blog. É lá que estarão as obras sendo colocadas e atualizadas. Terei que deletar um monte de postagens lá no blog, porque vinculava os vídeos aqui do canal lá. Né, terei que fazer muitas mudanças, teria um trabalhão danado, mas é preciso fazer essas mudanças. Por quê? Porque vocês são fantásticos, vocês são incríveis, o suporte de vocês é fantástico, a participação e engajamento de vocês é incrível, vocês tornaram um canal gigante, e sim, um canal de mil inscritos com esse perfil aqui é gigante, vocês são fodas pra caramba. É por isso que eu vou ter esse trabalho. Vocês são fodas. Se vocês tornaram um canal que não poderia ser grande, grande. 1000 inscritos é muita coisa para um canal com esse perfil. Muita, muito mesmo. Né? Então eu farei essas mudanças. E os leitores de The Witcher e de Anne Rice, que são os mais, digamos, talvez preocupados com isso, né? Porque querem ler as obras, eu entendo. Não se preocupem, elas vão continuar. Lá, tá? E eu vou estar avisando. Tá lá, gente. tá lá, tô fazendo lá, né? Quem me pediu aí para retomar alguma coisa, algumas leituras, né? Do Solomon Kane, do Conan, né? Ou até sugerir outras obras, né? Como as Crônicas Saxônicas, que já me pediram, né? Alguma coisa relacionada aos espartanos. Todos esses pedidos eu me lembro deles, eu tomei nota deles. Mas estarei fazendo lá. Para realmente membros do canal. E não para o Brasil inteiro. Há uma grande diferença disso. A gente pode marcar um encontro e uma leitura, efetivar, de fato, o clube do livro num espaço público. Nós podemos pegar o nosso livro em casa, irmos para uma praça ou uma mesa de um shopping e começar a debater. Mas aqui no YouTube não. Não com o texto narrado. Isso é impossível. Isso é legalmente impossível. Então continuaremos com o canal, continuaremos com as nossas atividades, mas não nesse formato aqui. Não dá para fazer assim, porque isso é a ruína para as livrarias brasileiras que deveriam fazer esses audiobooks, deveriam comercializá-los para todos os livros que possuem direitos e não fazem, perdem essa oportunidade, né? Por isso que elas estão indo à falência. Vocês sabem muito bem que as editoras estão capengas, indo por beleléu no Brasil, todas em crise, algumas pedindo as contas, né? Sabemos disso. Porque elas não atendem como deveria atender o seu público. Também por causa da taxação dos livros, o preço deles no Brasil. Nós pagamos por isso. E temos que nos adequar da forma como podemos a essa realidade. Mas isso não nos impede de gostar de literatura, produzir material a respeito da literatura e desfrutar dela de alguma maneira. E eu continuarei aqui com o Cantinho do Corvo para falar sobre esses livros, para discutir esses livros e continuar aproximando de vocês, para que nós possamos usufruir desse espaço, de fato, né, com vocês. Não é apenas uma prestação de serviço, mas um espaço realmente de convivência, mesmo que seja virtual, uma convivência, para aprendermos, para continuarmos desfrutando da literatura, exercendo essa paixão, esse amor que nós temos por ela. Ok, meus caros? Desculpa para aqueles que se sentem entristecidos, eu entendo, né, frustrados, mas pensa com carinho. Só não está aqui no YouTube, vai estar no blog. É um outro link, é um outro endereço, só isso que muda. Continuarei com as leituras, normalmente, mas vão estar lá. Sem nenhum problema de alguma plataforma querer monetizar e lucrar sobre o meu trabalho. Que isso o YouTube faz também, né? É basicamente isso que o YouTube faz. Ele fica com a maior parte do dinheiro do seu trabalho. Quando eu leio um livro, eu estou trabalhando. Embora eu não possa trabalhar com aquele objeto. Isso é ilegal. Certo? Isso é legal. Trabalhar com aquele objeto que não me pertence. Mas ainda assim é um trabalho. Né? E o YouTube lucra com o meu trabalho, que inclusive é ilegal. É uma lógica meio perturbada, né? Meio esquisita, mas enfim, todo produtor de conteúdo no YouTube, o YouTube fica com a maior parte dos lucros, principalmente por causa dos anúncios que são colocados sobre os vídeos. Verdade seja dita, né? Reconhecemos aqui verdades, como eu tenho que reconhecer a verdade de que postar audiobooks, ler audiobooks aqui, não é possível e nem legal. A não ser aqueles que têm mais de 70 anos de morte do autor, que continuarão sendo postados aqui. Edgar Allan Poe, eu continuarei postando aqui, porque eu posso, como outros livros também que se encaixam nessas normas do domínio público. Ok, pessoal? Continuaremos com as resenhas, continuaremos com os podcasts, com a ideia do Clube do Livro que eu quero inaugurar, e o canal seguirá em frente. Com aqueles que ficarem, possivelmente outras pessoas que se interessarem, se identificarem com essa proposta. Nada vai mudar, efetivamente. Apenas o trabalho mínimo que vocês têm de, ao invés de acessar um link da página do Cantinho do Corvo aqui, para ter acesso aos audiobooks, ir lá no blog e ouvir lá, quem realmente se interessar. Ok? Bem, é isso. Até em breve e manterei contato com vocês. Um abraço, meus caros.